Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. O que eu vejo aqui são muitos pastores, missionários, evangelistas, diáconos. Aleluias. Essa é uma noite especial, não para o Éfeso, mas para Jesus Cristo, porque o nome dele vai ser glorificado. Amém. Eu vejo aqui várias pedras preciosas na mão do Senhor, que quando vocês saírem na rua, o brilho que está em vocês vão resplandecer. Aleluia. Queria pode aceitar, irmão, em nome de Jesus, aqui, fica à vontade. Compartilhar uma palavra aqui com os irmãos. Aleluia. Se vocês quiserem abrir comigo a Bíblia, vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Aleluia. Deus é bom e o diabo não vale nada. Aleluia. O lugar dele é aqui, ó, embaixo do nosso pé. Aleluia. Porque ele é um derrotado, um condenado, irmão. Quantos aqui tá com a chave da sua casa aí? Aleluia. Aleluia. Você vê, o diabo é tão derrotado, nem a chave da casa dele ele tem. Só Jesus é capaz de mudar a sua vida, irmão. Aleluia. Capítulo 16, vamos lá no versículo de número 13. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Borjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Mais uma vez o versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Quem conhece aqui um pouco da vida de Pedro? Pedro, irmão, o nome dele significava pedra. E como eu disse, eu vejo várias pedras preciosas aqui na mão do Senhor. A gente tem que ser que nem Pedro, irmão. Tem que estar firmado na rocha, tem que ser que nem pedra. Para edificar a casa de Deus. Aleluia. Quantas pedras preciosas do Senhor nós temos aqui? Aleluia. E para a gente poder edificar a nossa igreja, edificar a igreja de Cristo, nós temos que estar juntos, irmão. Temos que pegar todas essas pedras, irmão, e juntar para a gente poder construir um edifício. Eu queria pedir para os irmãos ficassem de pé um minutinho. Aleluias. Como eu vejo várias pedras aqui, irmão, eu queria pedir para você abraçar o irmão que está do seu lado, pega no lado dele. Vamos juntar essas pedras. Vamos juntar, irmão. Deus quer ver assim a gente unido, firme como pedra, a gente firme na rocha. Aleluias, irmãos. Aleluia, vamos ser firmes na rocha, vamos ser constantes no Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vai prevalecer você, não vai tocar em você, não vai tocar na sua finança, não vai tocar na sua casa, não vai tocar na sua família. Porque nós juntos nós somos fortes, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E vamos ser, irmão, que nem Pedro, vamos ser firmes na rocha, irmão. Pedro era um cara ousado, ele não tinha vergonha de pregar o evangelho. Onde ele falava de Deus, ele abria a boca, irmão, e falava com ousadia. Na primeira pregação de Pedro, a Bíblia nos diz que se converteram quase 3 mil almas. Imagina, eu profetizo na sua vida que 3 mil almas você vai ganhar por ano para o Senhor Jesus. Em nome de Aleluia. Jesus. E quando você abrir a sua boca, não vou dizer que você vai ganhar milhares, você vai ganhar milhões de almas. E Deus de quer Jesus. Te usar, em nome de Jesus.